santificado seja o vosso nome. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, venha a nós, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra. Seja feita, seja feita, seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Nosso que estás no céu, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ó Pai nosso que estás no céu, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai-nos as nossas ofensas. As nossas ofensas, para vivermos em paz e reconciliados, perdoados, perdoando, iluminados, evangelizados, evangelizando. Não nos deixeis cair em tentação, e não nos deixeis cair em tentação.